Vocês podem falar e me ouvir? Ou não? Oi, tá me ouvindo aí? Pode falar, ouvir, Eu tô tocar, tudo ouvindo, junto. Márcio. Me Tudo ouve? misturado. Ou não? Chega o teu mic mais próximo É, então dá do pra ouvir baixo. um pianinho aí muito Para você bacana. falar com a gente pelo chat, você tem que clicar lá em FX em cima do master. Tô te ouvindo Pera aí. agora. Ah. Tô ouvindo. Ah tá, pera aí. Você ouve? Mas o que que eu tenho que mexer aqui então? Eu tô ouvindo teclado e metrônomo. Agora só Sim, tô te ouvindo. metrônomo. Vocês me ouvem? Tô ouvindo? Ah, toca aí então. O que que vocês iam Vocês estão tocar? me Sei ouvindo lá, aí? eu entrei aqui sem saber, velho. Que E minha viagem. voz, tá saindo aí? Eu escuto só você, Márcio. Tem mais alguém nessa sala? Eu vejo o Fábio no chat aqui. Ele tá tocando o quê? Mas você tá me ouvindo? Tem ainda. Eu tô te ouvindo agora. Ouvi o piano. Você tem meu retorno aí A também. gente vai tocar qualquer coisa. Ou então toca as Ou melodias que não? vieram na sua cabeça aí que a gente vai atrás. Vamos ver um tom, pelo menos, né? E vamos ver o que sai. Tô te ouvindo. Manda ver. Menor. Ô André, tem como você ligar o baixo? E Ninha não, né? No computador? Eu acho que não, eu só tenho saída do fone, não tem entrada de microfone. Tá muito baixo meu Ah, é baixo? minha. Tá bem Vou aumentar baixinho. aqui também. Eu acho que tá também. É lá menor que você tava tocando. Vou Tá. tentar tocar junto. Tava no lá menor aqui. Vamos. Tô ouvindo? Não? Sim. Tô ouvindo? Toca aí, vamos lá. Thank you. Na guitarra também. A batera. Sorry. Thank you. Thank you. Muito bom, hein, André? É baixo acústico? Dá pra ouvir aí? Eu tava ouvindo todo mundo. É um fretless. É sem traste. Você me ouve aí, Márcio? Dá pra ouvir aí? Pô, tamo ouvindo claramente, muito bom. Você também. Muito bom. Vamos mandar mais uma? Eu acho que eu escuto todo mundo, mas eu não sei quem é todo mundo. Eu sei que tem o Márcio aí. Quem mais tem? O Fábio? O Fábio tá tocando guitarra ou batera? E o Telecaster. Deixa eu. É, se você clicar lá em FX, lá no mais, em cima do Master, tu vai entrar naquela tela de novo para poder falar com a gente no chat. Aí você vai saber quem é que tá tocando pelo VU, pelo Modula. Mandei no chat aí, ó. Aqui? Aí. Aí tá vendo? Do lado direito aí tem uns VUs. Aí você vai saber quem é que tá tocando. Ó, o meu vai modular. Ah, tem o Mad Key, o Nimbot, o Fábio. Ah, entendi agora. É que o processo tá lento aqui, viu? Vamos lá. E a próxima? Vamos. Tô ligado. Vamos mandar mais uma? Vamos aí. Pode ser um jazz. Ô Márcio, eu só escuto você. Tem quem mais tá por aqui? O pessoal não fala, tá conectado direto. A Ana apareceu aqui. Oi. Meu baixo, tá aí, só ó. Só eu com voz. Isso. Tá aí no voz, baixo. Ah, então vamos tocar. Escuta uma batera também. Ótimo. Ana vai tocar triângulo e ovinho. Thank you. encaixa em ré. Ré maior? Menor? Thank you. Valeu, hein, André. Eu vou chegar nessa, hein, cara. Vai.